Um dos filmes que eu assisti na minha vida, que eu mais gostei, é o Guerra nas Estrelas. Quantos aqui já assistiram o filme Guerra nas Estrelas? Aquele que tem os Jedi com aquelas espadas luminosas, né? E uma das coisas que sempre me fascinou nesse filme é a questão de como aqueles homens tinham poder, né? E é interessante que eles sempre falam que a força esteja com você, né? E eles sempre atribuíam a força, algo que é inexplicável, essa força da natureza, que de alguma maneira isso dava poder a eles, né? E é interessante que, de uma forma ou outra, não tem como nós não associarmos isso, né, essa ficção, mas não associar isso a algo real, que é o poder que eu e você nós temos, esse poder acumulado que nós temos em nossas vidas, né? Olha para as suas mãos agora, olha para as suas mãos. Imagine que delas pode sair poder. Fala, existe poder nas minhas mãos. Fala isso profeticamente, querido, fala. Pode falar, porque tem poder nas suas mãos. A palavra de Deus diz que existem poder. E é interessante que um dos lugares onde eu mais gosto de perceber o poder que pode existir na vida do crente, o poder que pode existir na vida de uma pessoa que segue a Jesus Cristo, é o livro de Atos. O livro de Atos, ele é um livro que ele fala sobre quanto poder pode existir na vida de um discípulo de Jesus. O livro de Atos aí nos ensina. Por isso que eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 5, versículo 42. Atos capítulo 5, vamos colocar em pé, Atos capítulo 5, versículo 42, nós vamos ler do versículo 42 até o capítulo 6, versículo 7. Acompanhe a leitura que eu farei da palavra de Deus, Atos capítulo 5, versículo 42 até Atos capítulo 6, versículo 7, diz assim: e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os que apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém. Poder sentar, que Deus abençoe essa palavra e que ela possa se transformar em vida em cada um de nós. O livro de Atos dos Apóstolos, ele fala e ele nos conta histórias de tudo aquilo que aconteceu e de como a nossa vida em Jesus Cristo, ela pode ser uma vida cheia de poder. E é interessante que eu gostaria de ver isso, um pouquinho desse trecho que nós lemos sobre as marcas que existem no verdadeiro discípulo de Jesus. Marcas que estão presentes na vida do verdadeiro discípulo de Jesus. E se nós queremos ter realmente esse poder, né, do qual nós falamos que ele realmente existe em nossas mãos, né, isso que nós falamos profeticamente, olhando para as nossas mãos, dizendo: em nossas mãos existe poder, em nossa boca existe poder, isso não é algo fictício, isso não é algo de filme, isso é algo real. Mas nós precisamos saber quais são as marcas que são precisos que se encontrem em nós para que nós possamos encontrar e também ser usados por Deus para que esse poder de Deus, ele seja realmente um poder, como diz em Atos capítulo 1, poder do Espírito Santo, poder para testemunhar Jesus Cristo entre as nações. Em primeiro lugar, é interessante o versículo 42, né? E eu sempre gosto de falar, tenho compartilhado com alguns irmãos, que Atos capítulo 5, 42 tem sido o sonho meu para a Igreja Batista Memorial, né? De nós estarmos todos os dias no templo ou nas casas, né? Nós estarmos como igreja todos os dias. Nós já estamos quase concretizando esse sonho, né? As segundas-feiras já temos um pequeno grupo, às quartas já temos o culto, né? Terças-feiras estamos aí ensaiando um culto de oração, né? E quinta-feira ainda está faltando, né? Se você quiser abrir algum ponto de pregação também, você pode. Às sextas-feiras já temos o grupo de jovens, aos domingos também já temos, sábados também estamos engatinhando, mas é interessante que a primeira marca que nós vemos os discípulos é a comunhão, é estar juntos, né? O mundo moderno, meus irmãos, ele parece que anda um pouco na contramão disso. A gente começa a entrar percebendo o mundo, né? Apesar disso mesmo nas cidades pequenas. Eu venho de uma cidade grande que isso era muito presente, esse sentimento de correria. Eu estou sempre fazendo alguma coisa. Se você ligar para uma pessoa que vive numa cidade grande, ela vai estar sempre ocupada fazendo alguma coisa. Na cidade pequena ainda é aquela facilidade, não tem tanto trânsito, mas essa é uma característica, não só o mundo moderno, mas a correria e até mesmo a violência são fatores que têm por nos deixar isolados, são fatores de isolamento. Você, às vezes, por medo, antigamente você colocava as cadeiras. Quando é que colocava uma cadeira do lado de fora de casa e ficava contando história do lado de fora de casa? Isso era algo comum alguns anos atrás. Todo mundo colocava as cadeiras do lado de fora. Hoje ainda tem algumas pessoas, você passa, você olha. Mas com a violência já não é tanto. Eu lembro que quando eu era pequeno, nós tínhamos uma casa na praia que era muito comum nós ficarmos à noite, às vezes à noite, conversando lá de fora, com os vizinhos, brincando. Hoje é impossível fazer isso. Tem aquele lance de sequestro e coisas que, de violência, atos de violência que não permitem. Acaba que nós ficamos dentro de casa, nós ficamos isolados. Aliado a isso, tem a tendência de todo ser humano a ficar isolado. Todo ser humano tem a tendência a ficar no seu canto. Nós gostamos de ficar no seu canto. A gente aprende isso na adolescência. Quando a gente quer o nosso próprio quarto, a gente quer se livrar dos pais, a gente quer estar sozinho, e muitos de nós levamos isso também para a vida adulta ou temos que lidar com isso, E é interessante que Deus, quando ele criou o homem, Deus quando ele criou Adão, a primeira coisa que Deus falou para Adão é: não é bom que o homem esteja só, não é bom, E a gente percebe isso logo no Gênesis. Realmente não é bom que nem Adão estivesse sozinho e nem que Eva estivesse sozinho. O fato de estar sozinho não é bom, Que nem, não sei se você já parou para pensar isso, mas onde estava Adão quando Eva estava sendo tentada? Será que se Adão estivesse junto com Eva, será que Eva teria caído na tentação da serpente? Eva estava sozinha, estava vulnerável. Da mesma forma, se fosse a serpente para Adão, e ele estivesse sozinho, eu tenho certeza que ele também estaria sujeito a cair. E não é bom que o homem esteja só. E o isolamento, essa tendência no mundo moderno de estarmos isolados, isso, meus irmãos, ele vai contra uma necessidade que todos nós, que é uma necessidade que nós temos, que é a necessidade de estarmos sociáveis, uma necessidade de sociabilidade. Apesar de, às vezes, a gente querer ficar isolado, a gente tem essa tendência de ser amado, a gente tem essa tendência a querer ser amado. Nós precisamos ser amados, nós precisamos estar juntos. É interessante que a revista Forbes indicou no ano passado o homem do ano, foi o homem mais importante do ano. E sabe quem foi esse homem? Esse homem foi o criador de uma rede social chamada Facebook. Esse homem, o que é essa rede social? Uma tecnologia que ela conecta pessoas. É uma tecnologia que é uma página na internet onde você começa a ter vários amigos que você coloca, e aí você... Eu particularmente eu tenho e eu gosto muito também, porque eu até coloco, toda segunda-feira eu coloco um link lá com a pregação, Sai a pregação para todos os alunos. Olha, o blog do pastor Rodrigo tem a pregação e você pode ouvir a pregação. É um lugar onde eu posto para todos os meus amigos que eu tenho de escola, que eu tive já há muitos anos atrás, amigos que eu tive em São Paulo, em Manaus, cidades onde eu passei. E é interessante que esse homem, ele foi escolhido como homem do ano. Por quê? Porque o ser humano, ele tem essa necessidade de estar junto. E meus irmãos, nós percebemos que os discípulos, eles estavam juntos. Os discípulos, eles estavam unidos. E a gente percebe que o mundo moderno, ele começa a caminhar para um jeito diferente de se conectar. Nós temos esse cenário dos discípulos se encontrando todos os dias no templo e nas casas, e a gente percebe que hoje em dia cada um está sozinho na sua casa e se conecta, seja por telefone, seja pelo rádio, pela TV, seja pela internet, e hoje em dia a gente não tem mais reunião, a gente tem os grupos de e-mail, listas de e-mail, ou coisas de TV e de rádio. E meus irmãos, é interessante que a gente não pode deixar que a tecnologia, ela substitua essas coisas, Muitas pessoas têm deixado com que a tecnologia substitua, ou seja, eu não vou mais para a igreja, eu assisto o pastor na televisão. É, a minha avó, ela era assim, né? Mas ela tinha problemas de saúde, realmente ela não podia ir à igreja. Mas tem muitas pessoas que já começam a substituir, né? Tem o seu pastor virtual, né? Não mais vão à igreja, começam a... O seu pastor são as rádios, são as TVs, são via internet, ouvir mensagens ou ler. De maneira que eu começo a não ter mais comunhão com as pessoas, não começo a não ter mais comunhão com a igreja. Por isso, meus irmãos, nós vemos que na palavra de Deus, a necessidade que nós temos de estarmos em comunhão, a necessidade que nós temos de estarmos juntos. A tecnologia, ela pode sim e deve ser um complemento. Não estou indo contra a tecnologia, né? Eu sou um fã da tecnologia, eu trabalho em prol da tecnologia. O meu trabalho como engenheiro realmente é de desenvolver novas tecnologias, mas isso não pode substituir o toque, isso não pode substituir o estar juntos como igreja. E existem alguns motivos pelos quais a palavra de Deus nos mostra que nós... Por que nós não podemos substituir? Por que que é importante nós estarmos juntos como igreja? Por que é importante a gente estar reunidos? Né? Muitas pessoas perguntam, por que que eu preciso ir para a igreja? Não posso adorar Deus aqui da minha casa? Né? Muitas pessoas já me perguntaram e já até discutiram comigo sobre isso, alguns amigos meus. Por que eu preciso ir para a igreja? Né? Eu posso adorar Deus onde é que eu esteja, né? Deus ele é onipresente, eu não preciso ir para a igreja. Eu posso estar na minha casa, fazendo as minhas orações, né? Cantando a minha música para Deus, meu louvor. Por que que eu preciso ir na igreja? E eu gostaria de ver três pequenos motivos pelos quais a palavra de Deus nos mostra por que nós devemos e precisamos ir à igreja. Em primeiro lugar, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz o primeiro grande motivo. Eu vou ler aqui, olha, presta atenção, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Né? Em outras versões diz, não deixei-vos de congregar, como é costume de alguns. É interessante que o autor até falou, olha, é costume de alguns que param de ir na igreja. Né? Eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Né? E às vezes até, talvez você já tenha pensado assim também. Mas o primeiro motivo da palavra de Deus diz é que é o mandamento. A gente não deve deixar de congregar. A gente nunca deve deixar de ir na igreja. A gente nunca deve deixar de estar junto do povo de Deus. Né? Esse é o primeiro grande motivo. Por quê? Porque é um mandamento de Deus. Deus ele está mandando através da sua palavra. Olha, esteja junto das pessoas da igreja. Né? A brasa, quando ela sai fora do braseiro, ela começa a se apagar. Né? A palavra de Deus ela nos ensina que nós devemos estar juntos. O segundo grande motivo... É um salmo que eu gosto muito, o Salmo 133. Convido você a abrir o Salmo número 133. Tenho certeza que muitos já conhecem de cor, talvez pelo menos o primeiro versículo. Salmo 133, que diz assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vamos repetir? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Olha que interessante, meus irmãos. Em primeiro lugar, né, a gente já percebeu que é um mandamento, mas em segundo lugar, que a palavra de Deus nos diz, por quê? Porque é bom estar juntos. Lembra que a palavra de Deus disse lá em Gênesis, a palavra de Deus para Adão, não é bom que o homem esteja sozinho. Já aqui, Deus ele fala através do salmista Davi, é bom que os irmãos estejam unidos, é bom que nós estejamos juntos, é bom que nós estejamos em união, congregando-os, não somente isso, olha o que o Salmo 133 continua dizendo, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. Olha que interessante, aqui meus irmãos, o versículo 2, na união é onde nós recebemos a unção de Deus, o poder de Deus, lembra daquele poder que nós falamos que existe, que está sobre nós? Esse poder, ele vem pela unção do Espírito Santo. E é na união dos irmãos que nós recebemos essa unção. Né? Eu tenho relatos de muitas pessoas, muitos amigos, muitos irmãos, que falam que receberam seus dons espirituais quando estavam em comunhão com as pessoas, quando estavam orando junto. Né? Poucas pessoas eu já ouvi dizer que estava sozinho no seu quarto e receberam dons espirituais, mas os dons espirituais eles são recebidos quando se estão em congregação. Né? Olha aqui que diz Timóteo, a palavra de Deus diz que recebeu os dons em congregação, quando o apóstolo Paulo estava com ele e fez imposição de mãos sobre a vida dele. Então, meus irmãos, nós percebemos que Deus, ele nos unge quando nós estamos em união, em congregação. É importante que nós estejamos na igreja, porque é ali que o Senhor derrama o seu espírito, é ali que o Senhor derrama os seus dons espirituais, é ali que o Senhor derrama o seu óleo precioso sobre as nossas vidas. E não é o óleo, aquela gotinha que o pessoal costuma ungir, não. Olha a unção, quando ela vem, a unção de Deus, ela vem e ela se derrama por completo. Ela lava as nossas vidas. É isso que o Espírito de Deus faz conosco, meus irmãos, quando nós estamos em congregação. Nós podemos sentir o poder de Deus inundando a nossa vida. Nós podemos sentir o óleo do Espírito Santo descendo sobre as nossas cabeças, sobre a barba e vai até a orla dos nossos vestidos, né? Versículo 3, ele fala mais. Olha o que diz: como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Veja, meus irmãos, que é na união, é na congregação que o Senhor ordena a bênção. Ah, você quer uma bênção especial que você está esperando já há muito tempo? É na congregação que Deus vai ordenar a bênção sobre a sua vida. Não é quando você estiver sozinho no seu quarto, não. É quando nós estivermos em união, uma união verdadeira, uma união que agrada a Deus, uma união tal que ela faz com que nós possamos estar juntos e ali o Senhor ordenará a bênção sobre a sua vida. Você quer poder? Você quer receber as bênçãos de Deus? É preciso que nós estejamos em união. É preciso que nós estejamos cada vez mais ansiando por essa união, cada vez mais querendo estar unidos. Nós precisamos querer essa união, né? A gente tem visto tanto crente desanimado. Vamos para a igreja? Ah, não sei. Vamos para a igreja? Ah, hoje de novo. Vamos para a igreja? Ah, mas vai ter futebol e vai ter tanta coisa. Meus irmãos, lembre-se, se nós queremos realmente ser inundados pelo poder de Deus, pela unção de Deus, nós precisamos estar juntos uns dos outros. Nós precisamos estar em união juntos, porque é ali que o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. Eu gostaria que você abrisse em Hebreus capítulo 6, versículo 2. Olha o que a palavra de Deus diz ainda sobre o fato de nós estarmos unidos. Hebreus capítulo 6 e versículo 2. Diz assim, né, aliás, desde o versículo primeiro, né, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Veja que a imposição das mãos, meus irmãos, é uma das doutrinas que nós não temos visto muito ultimamente, justamente pelo fato de nós estarmos tão separados. Mas a imposição de mãos é algo que só dá para fazer quando nós estamos juntos. Não dá para impor a mão por e-mail. Não dá para impor as mãos por telefone. Viu, querido? Infelizmente, não dá. Nós precisamos estar juntos aqui. Por isso que nós vemos que o poder de Deus, ele vem. E a bênção de Deus, ela vem quando nós temos a imposição de mãos, né? Como é importante a bênção espiritual quando ela é dada pelos pastores. Como é importante a bênção quando ela é dada, a oração que ela é feita pelo presbitério da igreja. Nós vemos isso na palavra de Deus, como é importante, meus irmãos, a união. E em terceiro lugar, a união, ela é importante porque nós podemos, em união, confessar nossos pecados uns aos outros, orar uns pelos outros e carregar as cargas uns dos outros. A vida está difícil? Os problemas são muitos, eu tenho certeza. Mas, em união, nós podemos confessar as nossas dificuldades, confessar uns aos outros, e nós podemos carregar as cargas uns dos outros, como diz a palavra de Deus em Gálatas capítulo 6. Nós podemos carregar as nossas cargas uns dos outros, nós podemos ser edificados, nós podemos ter a nossa vida edificada em comunhão. Essa é a primeira grande marca do verdadeiro discípulo de Deus. É aquele que quer estar junto da igreja, aquele que quer sempre estar junto. Se nós queremos realmente ver esse poder de Deus, essa bênção de Deus em nossas vidas, como os discípulos da igreja do primeiro século era, nós precisamos estar em união. Mas não era só isso que os discípulos tinham em comum nesse texto que nós lemos, né? Eu gostaria de voltar ao texto que nós lemos de Atos capítulo 5. Veja o capítulo 6, versículo 1. Olha o que diz Atos, capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Houve uma briga na igreja, né? E a gente fala que briga na igreja é coisa do diabo, é coisa de igreja do último, desse século, né, que a igreja do primeiro século não tinha, eu gosto de falar igreja primitiva porque parece que é a igreja da idade da pedra, né? Mas a igreja do primeiro século não tinha esses problemas, né? Acho que não tem esses problemas, é só ler o livro de Atos de novo, e se você tiver alguma dúvida, lê também a carta de, primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Então a gente tira dúvidas, porque a igreja ela tinha problema desde a sua fundação, né? E a presença de problemas, meus irmãos, não é algo que faz com que nós não sejamos discípulos de Deus. Pelo contrário, né, a presença de problemas, ela não é sinal de que Deus não está presente na igreja. Uma igreja que tem problemas não é sinal que a igreja não esteja, que Deus não esteja presente na igreja, né? É interessante que a igreja que a gente percebe que tinha mais problemas em todo o Novo Testamento é a igreja que mais tinha dons, que é a igreja de Corinto, né? E nós começamos a perceber, meus irmãos, que a presença de problemas não é algo que não é uma marca do verdadeiro cristão, do verdadeiro discípulo de Jesus. Talvez você olhe para a sua vida e fale, puxa vida, eu tenho tanto problema na minha vida, eu tenho tanta dor, tanta dificuldade na minha vida, eu estou tão longe desses homens de Deus, Estevão, Pedro, Filipe, esses homens, esses heróis da fé que a gente olha no livro de Atos, a gente fala, puxa vida, eu estou tão longe disso, eu tenho tantos problemas na minha vida. Mas, meus irmãos, olha, muita gente é muitos problemas. Quanto mais pessoas tem, mais problemas a gente tem. A gente sabe isso quando a família vai crescendo, né? Quando a gente tem pouca gente na família, é pouca coisa, né? A minha família está crescendo, se Deus quiser, né, vai vir mais um aí, né? Mas é mais um probleminha que vem, né, para a bênção de Deus, para a glória de Deus, né? É mais fralda para trocar, é mais choro em casa, é mais... Daniel, essa semana, ele resolveu dar uma de Pablo Picasso na parede, né? Ele pegou na sala, pegou aquela caneta esferográfica e foi pintando tudo, né? E com caneta. Né? E graças a Deus estou de aluguel, não tem tinta lava fácil, eu tentei tirar, não saiu. Mas deixei lá a obra de arte, né? Se alguém quiser comprar essa tela, nós podemos fazer um preço módico. Mas, meus irmãos, a vida em comunidade é assim. E nós temos nossos problemas pessoais, e nós acabamos levando os nossos problemas pessoais para a nossa família. E os problemas familiares nós acabamos também levando para a igreja. A gente percebe isso, isso é reflexo. O problema que a gente tem em casa, o problema que a gente tem no trabalho, a gente acaba trazendo para a igreja. Isso se reflete na igreja. Isso se reflete nas nossas vidas, em comunidade, como comunidade. Nós percebemos que a presença de problemas, meus irmãos, ela não é algo que é alheio à igreja. A igreja, ela tem os seus problemas, porque nós temos problemas e nós somos a igreja. Mas é interessante que na quarta-feira nós estudamos, quando nós estávamos estudando, né, 1 Tessalonicenses, eu gostaria que você desse uma olhada, olha lá, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 2 a 4, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 2 a 4, o apóstolo Paulo, ele diz assim: e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso operador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados, pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Veja, meus irmãos, que já foi avisado que nós íamos ter problemas, que nós íamos sofrer aflições. O apóstolo Paulo, ele falou para a igreja em Tessalônica, olha, eu avisei para vocês que vocês iam ter problemas, que vocês iam ter aflições, né? E não somente Paulo falando da igreja de Tessalônica, Jesus também, em João 16, 33, Jesus diz: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ora, meus irmãos, Jesus, ele já falou que nós teríamos problemas, Jesus já falou que nós teríamos aflições, já foi avisado. Por que que tanto crente fala, ai pastor, aconteceu um problema na minha vida? Oh, grande novidade, meu querido, acorda. Jesus já falou que a gente ia ter problema. Por que que então nós ficamos, toda vez que aparece uma pedra de tropeço na nossa vida, por que será que a gente fica pasmo com isso? Por isso será que às vezes a gente fica chorando e parece que vai acabar o mundo porque aparece um problema na nossa vida? Jesus já falou que nós íamos sofrer aflições. Jesus já falou que nós íamos ter problemas. Então nós não podemos, diante dos problemas, parar e dizer, puxa vida, eu não sou verdadeiro discípulo, eu nunca vou chegar nesse alvo desses homens da igreja do primeiro século. Mas eu gostaria de dizer para vocês que o que marca o verdadeiro discípulo não são as suas aflições, mas são os atos de justiça que Deus opera através da vida dele, através do poder do Espírito Santo de Deus. Ah, meu querido, não é os meus problemas que definem quem eu sou, Não são os nossos problemas e as nossas aflições que definem quem nós somos, mas é o poder do Espírito Santo e dos atos de justiça que são feitos em Deus através de nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele fala, ele mostra as características do verdadeiro discípulo. Em Gálatas capítulo 6, versículo 17, o apóstolo Paulo fala, olha, ninguém me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Eu trago no meu corpo as marcas da aflição que eu já tive em Jesus Cristo. Eu gosto muito da galeria dos heróis da fé em Hebreus, né? E nós sempre gostamos de ter as nossas vidas associadas a heróis, né? A pessoas que fizeram grandes coisas, né? Olha o que diz lá Hebreus capítulo 11, versículos 36 a 39. A galeria de heróis da fé, ela vai lá, começa desde Abel, passa pelos patriarcas, Moisés, né? Todos os juízes. Mas é interessante, olha o que diz a galeria de heróis da fé, o final dessa galeria, né? Do versículo 36 até o 39, diz assim: e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Veja, meus irmãos, esses são os heróis da fé. Homens que foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos pela espada, vestiam-se com peles de animais. Esses são os verdadeiros heróis, meus irmãos. Os verdadeiros discípulos não são aqueles que têm ausência de problemas em suas vidas, mas sim são aqueles que percebem que mesmo em meio aos problemas, eles podem ter uma vida vitoriosa. Por isso eu quero dizer a você, se você tem algum problema na sua vida, saiba que isso não é empecilho para o poder de Deus agir através da sua vida. Se você tem algo na sua vida que você acha, puxa vida, eu sou incapacitado de louvar a Deus, sou incapacitado de servir a Deus por causa disso, não pense nisso. Deus, os discípulos também, os verdadeiros discípulos também tinham seus problemas, também tinham suas provações, mas isso não era suficiente para impedir o poder do Espírito Santo de se manifestar nas vidas desses homens e dessas mulheres. E em terceiro lugar, eu gostaria de encerrar essa reflexão com a última marca dos discípulos, a última marca que esses discípulos apresentavam nesse texto que nós lemos. Nós vemos que os verdadeiros discípulos não são pessoas comuns fazendo trabalhos especiais, mas são pessoas especiais fazendo coisas comuns. Eu vou repetir. Os verdadeiros discípulos não são pessoas comuns fazendo obras especiais. São pessoas especiais fazendo coisas comuns, né? Eu gosto muito desse texto porque a gente percebe, de um lado, Pedro e os apóstolos, né, e do outro, os chamados diáconos, né? A palavra diaconia significa serviço, e daí que nós temos a instituição dos diáconos, né? Mas todos nós temos a tendência de querer fazer uma coisa especial, né? E isso não é para menos, né? A gente sempre gosta de fazer aquilo que é mais nobre, né? A gente aprende isso quando a gente é pequeno em casa. É, quando tem a mesa, todo mundo senta para sentar ao redor da mesa e tem um bife, né, um prato cheio de bife, né? Quem que escolhe o maior bife? Papai, porque ele é o maior, né? Ele, o papai é o maior, papai escolhe primeiro, depois escolhe a mamãe, depois aí o maior filho para o menor, sendo que o caçula sempre vai pegar aquele naco de gordura, né, que ninguém quer, aquele pedaço de sebo, né? Ou então, se você já comprou um frango assado e você tinha costume na sua família comprar um frango assado, né, sempre chega o pai e fala, ah, eu quero a sobrecoxa, né? Mais carnuda, mais gostosa, aquela carne mais tenra, né? Aí a mãe pegava uma coxa, um irmão pega outra coxa, né? E você que era caçula só via aquela carne de pescoço sobrando para você, né? E por quê? Porque todo mundo quer pegar o mais nobre, né? A comida é verdade, isso, mas nas atividades isso também é verdade, né? A gente sempre quer escolher aquilo que dá mais status, né? Quando a gente quer escolher uma profissão, quer escolher aquilo que dá mais status, né? Você ter uma profissão que seja, que mostre você, que te dê uma posição diante da sociedade, mesmo seja que você tenha escolhido uma profissão que não tenha tanto destaque, eu tenho certeza que na sua empresa, no meio de todas as pessoas que são iguais a você, você vai buscar escolher ter a melhor posição na sua empresa. Mesmo que você tenha escolhido uma profissão que a sociedade não diga, puxa vida, essa é uma profissão que não tem tanto destaque, os salários não são tão altos, eu tenho certeza que quando você chegar na sua empresa, você vai querer pegar aquele filé mignon do trabalho, né? Não vai querer ficar com aquela sobra, ficar naquela sala fechada, feia lá atrás, não. Você vai querer ficar naquela sala que dá mais destaque, aquela sala que te leva, que tem possibilidades maiores de ter projeções maiores na sua carreira. E isso também ocorre na igreja, meus irmãos. Nós temos a tendência de sempre querer pegar o filé mignon, né, do evangelho. A gente tem a tendência de querer sempre pegar a coxa do frango dos ministérios, né? Quem é que gosta do ministério de lavar privada de crente? Né? Alguém gosta? Quem é que gosta do ministério de tirar chiclete debaixo da cadeira da igreja de crente? Chiclete santo. Quem gosta desse ministério? Quem é que fala, ah, pastor, Deus me chamou para tirar os chicletes debaixo das cadeiras da igreja? Você já viu alguém falando isso? Nada! Né? As pessoas sempre falam, ah, Deus me chamou para algo grande, pastor. Né? E as profecias são sempre para algo grande. Né? Ninguém tem profecia para lavar banheiro. Nós queremos coisas que nos dê projeção, nós queremos coisas que nos deem destaque. Né? Nós vemos isso aqui no capítulo 6. Né? Pedro fala assim, olha, nós, versículo 4, né? Imagina o Pedro com toda aquela pompa, nós vamos nos preservar na oração e no ministério da palavra. Espera aí, Pedro. Né? E os diáconos? Né? É só você, Pedro, quer ficar orando e lendo a Bíblia? Você acha que eu também não quero, né? Imagino esses homens, esses diáconos, talvez eles pensaram, puxa vida, Pedro, mas eu vou ficar aqui na fila dessas velhas aqui pedindo comida, né? A fila do bingo, né? Da terceira idade aqui, eu vou ficar aqui distribuindo comida e tendo que viver velho, e você vai ficar lindo e faceiro lá, lendo a Bíblia e orando, né? Discutindo, falando sobre discussões bíblicas na roda, né? Sentado no templo, aquela coisa bonita, né? Meus irmãos, não foi isso que Estevão falou. Olha, a gente percebe a vida de Estevão quando nós estudamos, e quando, se você for ler Atos, capítulo, a continuação, capítulo 7, capítulo 8, o testemunho de Estevão, meus irmãos, nós percebemos que o evangelho, meus irmãos, ele não consiste em nós estarmos fazendo algo especial, mas consiste em nós sabermos que nós temos algo especial dentro de nós, e esse especial é o Espírito Santo de Deus, que pode fazer grandes poderes e maravilhas em nosso meio. Somente quando a gente tiver noção daquilo que existe dentro de nós, desse poder que existe dentro de nós, né? Quando eu falei daquele filme, né? Eu gosto muito daquele filme Jornada nas Estrelas, porque tem um tal de Mestre Yoda, né? Que é um baixinho verdinho, um anãozinho desse também. Ele chega pro Luke Skywalker e fala assim, o poder ele está dentro de você, você que não sabe usar ainda, né? E isso é uma analogia da vida do crente, isso é verdade. O poder do Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. Mas de alguma maneira a gente ainda não aprendeu a usá-lo, ou nós ainda não aprendemos a dar as nossas vidas por completo a Deus, de modo que Ele possa nos usá-lo, Ele possa nos usar. Meus irmãos, nós só vamos entender que isso é verdade quando nós pararmos de querer coisas especiais e nós entendermos que nós somos especiais, nós temos algo muito especial dentro de nós. Veja Estevão, olha o que diz o versículo 8 de Estevão. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais no meio do povo. Sabe o que Estevão fazia na igreja? Dava comida para as velhinhas. Ele não era pastor, ele não era ministro de música, ele não tinha grandes projeções, ele tinha um trabalho comum. Mas ele sabia o Deus que estava dentro dele. E o Deus que estava dentro dele fazia com que ele fosse conhecido por um homem. Um homem que fazia grandes poderes, um grande que fazia prodígios e grandes sinais. Olha lá, pulo para o versículo 15, quando Estevão foi testemunhar diante do Sinédrio, olha o que ele diz, então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto, como o rosto de um anjo. Ah, meus irmãos, é esse o poder que eu quero ter. O poder das pessoas poderem ver os nossos rostos transformados. A gente só percebe isso, fala de teu rosto transformado mais uma vez na Bíblia, isso tirando Jesus, logicamente, na transfiguração, mas lá em Moisés, quando ele fica diante do monte, quando ele fica face a face com Deus, e ele sai e ele tem aquele rosto resplandecente. Meus irmãos, isso vem de uma vida com Deus, isso vem de uma vida de estar aos pés de Deus dia após dia, de maneira, meus irmãos, que não é a minha profissão que diz quem eu sou, não é o meu cargo na igreja que diz aquilo que eu posso ser, mas é o poder do Espírito Santo que habita em mim, é isso que faz de mim o verdadeiro discípulo de Deus. não é a minha profissão, não é aquilo que a sociedade fala de mim, não é aquilo que o ministério da igreja mostra que eu sou, não é a grandeza do ministério que eu tenho, mas é esse poder do Espírito Santo que habita em mim, é isso que me faz um verdadeiro discípulo. Você não é uma pessoa comum. Você não é qualquer um. Deus que habita em você, Ele pode fazer maravilhas. E não é o que eu faço, mas o como eu ando. O capítulo 5, versículo 15 fala que Pedro, ele passava, as pessoas passavam, e Pedro passava pela sombra, as pessoas só queriam pegar um pedaço da sombra de Pedro para ser curado. Em outra passagem diz que o apóstolo Paulo, as pessoas queriam só um pedaço de um lenço do apóstolo Paulo para poder pegar e ser curados. Ah, meus irmãos, isso nós devemos entender, que nós somos especiais, nós temos algo especial. E o que nos faz especiais, nós temos aqui nesse trecho de Atos capítulo 6. Veja que Pedro, ele fala para a igreja: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Veja, meus irmãos, em primeiro lugar, o que nos faz especiais é nós estarmos cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus nos ensina para que nós devemos nos encher dia após dia do Espírito. O Espírito é algo que nós vamos nos enchendo. O Espírito, na verdade, a palavra Espírito significa sopro, significa ar, né? E nós devemos sempre inspirar, assim como nós inspiramos o ar para poder viver. Nós precisamos desse Espírito Santo para poder ter a nossa vida espiritual viva, para nós podermos ter a nossa vida espiritual edificada e pronta para edificar outras pessoas. Nós devemos nos encher do Espírito Santo de Deus. E por último, o que nos faz especiais é quando nós crescemos na palavra de Deus. O versículo 7 diz que crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Veja, a palavra de Deus, ela crescia. Isso também é algo que nos faz especial. Quando nós somos cheios do Espírito, quando nós nos enchemos do Espírito e nós deixamos crescer a palavra de Deus. Veja que essas são as 3 marcas do verdadeiro discípulo de Deus: a união, a vitória em meio aos problemas, e o fato de nós nunca nos esquecermos que nós somos especiais, porque há algo especial dentro de nós, algo que faz de mim e de você uma pessoa cheia de poder, uma pessoa que tem poder para testemunhar, como diz em Atos capítulo 1, versículo 8. Esse poder já foi nos dado do céu pela promessa de Deus. Que nós saibamos utilizá-lo, e que nós saibamos a cada dia dedicar as nossas vidas, sabendo que somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós.